Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azila Cast. Não precisa mais nem apresentar, né, Manel? Tem que abolir esse negócio das frases, é? Acaba as frases, é, Manel? Começar com os recadinhos aqui pra galera, né? Pra galera se inscrever aqui no canal, né, do YouTube. Pedir também pra galera se seguir a gente lá no Instagram, né? No @azileitor, no Twitter e no Instagram também, né? Então, derrubada, né, Manel? As redes sociais aí, né? E segue lá o Manel... Também no Facebook Gaming, né? Tu sabe que o problema pra resolver o F4 do Manel aí que tem que botar um armário, né, nesse cômodo que ele tá. O pior do que o quarto é que não tem nada, mas só o computador mesmo. O computador e as paredes da casa. Pode ser que o armário resolva mesmo, viu? Também, meu mano, eu ali, não, vamos se mudar, né? Aí não compra nada, mano, só compra, só leva o computador e nem a mesa leva, mano. Bota o computador no chão, mano. O bicho tá apoiando o gabinete na coxa, né? Falar nisso, eu tava quente, pensando aí, tá quente o gabinete. Pois é, eu ia botar ele no chão, porque ele fica fazendo a zoada aqui do meu lado, aí atrapalha o áudio. Por isso que tá ecoado, é, mano. Não, ele pode não, estar, não ser por isso que está adequado, mas é por isso que está fazendo tipo a zoada de motor, né? De avião, é. Pois é, agora vamos começar o cast, mano. Começou o cast, pessoal. Valendo, agora. Começou. Acho que eu vi um vídeo... Que eu nem sabia disso daí, não, mas o ser humano, na verdade, só pisou 6 vezes na Lua, mano. Eu sabia dessa daí. Na verdade, pisou não, né? Ele foi, tem 6 missões, né? Pra viagem pra Lua, né? E tudo mais. E 12 seres humanos viajaram pra Lua e pisaram na Lua, né? Se o cara... Sendo que a primeira é altamente questionável, né? Os caras dizem que os caras não pisaram de verdade, né? Que foi filmado, né? Na verdade era um filme, né? Com certeza. Por quê, mano? Cara, tu acha que teve um complô aí, tu acha? Inspiração, é, Manel? Tu acha que teve, mano? Não sei. O homem macho, nunca pisou uma nada. Vez, mano. Uma vez eu li um estudo, mano, sobre as especificações da nave Apollo, né? Que foi, teoricamente, a nave que levou o primeiro homem à Lua. Aí o processador dessa bicha, mano, era tipo de 32KB, mano, era um processador de uma calculadora, é, mano. O processador aí, dos nossos celulares aí é muito mais poderoso, né, do que... Aí eu te perguntar uma coisa, Manel, tu é um engenheiro, beleza? Manel é um engenheiro, ah, Tu é um engenheiro americano. Tu fala inglês, né? Pior aquele filme ali, aquele filme Armagedon. Loiro, né? O loiro, né? Dos olhos azuis. Aí o cara chega assim, Manel, a gente vai fazer uma nave e vai te mandar pro espaço, sideral, no vácuo. Eita, não pode, sideral. Não tem nada. Aí os caras pegam e falam pro espaço sideral. Aí os caras pegam e tu pergunta assim, tu é engenheiro, né? Sim, mas beleza, como é que vai funcionar o sistema de navegação e tal? O cara puxa do bolso a calculadora dele científica e diz, não, mas com um chip dessa bicha aqui. E aí, doía? O Manel arregala o olho, né? E diz, tá, é doido. O cara vai com o processamento da calculadora? É, mano, naquele tempo ali não existia computador moderno suficiente, tinha não, placa mano. De vídeo, não, mano. É processador. Pois é, os processadores eram tudo arcaico, mano. Aí é difícil. É difícil. Já fiquei com medo, né, lógico. Manel aí com medo aí. Com medozão, é, mano. Lembrava fiquei com medo. O negócio, mano, tipo, da viagem à Lua, né? Eu tava vendo um vídeo na... Mas eu acho que eu ia, né, mano? Tu ia, mano, porque é uma missão muito nobre, né? É. Pra pisar na Lua, mano. Não tem nada lá. Mano, tu viu nada lá. Que o Manel, mano, tá fortemente como é que se diz, baseado no Armagedon, né? Porque se a gente dizia, não, mas é uma missão suicida, mas eu ia. Perguntou logo se o Bruce Willis ia com ele. É, meu, Bruce Willis vai com a gente, vai não, ué. Puta que pariu. O bicho perguntou logo se eu escapar com vida, eu fico com a Liv Tyler. Na verdade, a. A filha do lá, é? A Aerosmith. É, mano. Ela é filha de uma banda inteira, mano. Mano, suruba. Filha do Aerosmith. Ah, o ruim das missões. Ei, Manel. Se tu visse o Luiz Carlos andando pela rua, mano, tu chamava ele de raça negra. Ei, fala aí, raça negra. Eu não sei nem quem é Luiz Carlos. Sabe, mano. Não, aí dentro, mano. Passa o dia mandando pra gente link de música do Leandro e Leonardo, mas quer dizer que tu não sabe quem é o raça negra. Tem um pôster no quarto dele, mano, com o Luiz Carlosão todo de terno branco, né? Porra, Luiz Carlos. Ele conta, mano. O grande ruim, mas das viagens espaciais é porque elas são. É, mas imagina o Dedo na Lua aí, mano. O cara dando uma dançadinha na Lua. O Dedo da Lua ia ser uma coisa, não. Aí, Manel. Ia ser massa. Tem um vídeo, Manel, no YouTube, mano, que pra cada viagem espacial, né, pra Lua, cada missão que os caras fazem pra Lua, cada quilo que o cara vai levar é $20 mil, né, pra cada quilo, Manel. Por isso que os astronautas são tudo magão, né? Aí um dos grandes empecilhos ali da viagem espacial, né? Bicho, o corona. Vixe, o neto aí. O neto é suspeito, viu? Hã? É o quê, mano? Bota o som da sirene aí, mano. Eu tenho que botar vários. Como assim? Botou água. Acho que sim. Viagem. Ei, mano, tu tá foda. Vai, vai, tá. Eu tô me esquivando. Se esquivando de quê, mano? Eu quero só assim, ó. E aí, galera? Mas um dos maiores empecilhos ali da viagem espacial, mano, é duas coisas, né? Um combustível, que os caras não conseguiram resolver até agora, né? Esse negócio de combustível pra levar os caras e pra voltar, né, também, porque... Ei, mano, na vida real ainda não conseguiram resolver, né, mano? Gasolina zona ali, lascando o cara. Cara, mano, tava R$5, mano. Gasolina. Já veio. Ué, doido. Ei, mano, eu entendo a turma da NASA, viu, mano? Porque pro cara manter o tanque do carro cheio, normal, mano. Já é lá em cima, mano, vale de um foguete. Eu tava vendo, mano, o problema de se mandar um foguete pra Lua, né? É que, assim, o cara fez a comparação. Foi no canal Ciência Todo Dia, o nome do canal, mano. Aí o cara disse assim, o que é que tu prefere, Manel? Tu vai fazer uma viagem daí onde tu tá até Recife, por exemplo. O que é que tu faz, Manel? É a Calcaia. Zona. O que é que tu prefere, Manel? Levar todo o combustível da viagem do começo da linha até o final ou ir tu abastecendo aos poucos enquanto tu vai caminhando? Qual é o que é o melhor jeito ali de se fazer? Ou o cara abastece tudo de uma lapada, né? Tudo de uma porrada e vai logo de uma vez... Ou vai abastecendo aos poucos? É, aos poucos. Mas entra no quadro aí. Eu iria aos poucos. O Manel todo. Também. Só o Manel assim, né? Eu vou aos poucos porque o posto da Calcaia é mais barato, né, não? Deve ser muito mais barato. Não, mas depende. Mas acho que isso é muito estratégico. Porque ele tava dizendo assim. Mas eu acho que aos poucos é mais interessante. Quando o cara leva muito peso no carro, né? O meu pai ali, ele ficou puto uma vez porque Levaram um monte de madeira na picape zona dele lá pro interior. E, porra, mano, vocês estão cagando pau aqui no carro. Porque quanto mais peso tu leva no carro, né? Mais dificuldade o carro tem pra andar e mais gasolina vai gastar, né? No decorrer da viagem. É, e no caso da nave espacial, mancha, é do mesmo jeito. O cara tem que levar todo o combustível no começo da viagem até o final da viagem. O cara tem que levar tudo já de uma vez, pra ir e pra voltar, né? Porque não tem posto, né? Pro cara abastecer, posto no espaço, né? Pro cara abastecer ali o foguete. O cara fica todo... Então tá aí o erro, né? Só... O problema é esse, é só criar um posto. Só, né? Criar um posto no espaço, né? Mano, por que é que o cara do Ciência todo dia criou esse dilema aí se não existe posto, mano? Então não tem opção, mano. O cara só vai com tanque cheio, mano. O cara já se fudeu de todo jeito, né? O cara criou uma segunda opção que não existe. Que não existe. Assim, até eu vi um cientista, mano. Só o cara que tinha as opções zona da cabeça dele, mano. Mas o grande problema é esse, né? Aí o que é que acontece? Lá em 2002, o Elon Musk, né? Que a galera diz que é o homem de ferro de verdade, mano. Homem de ferro. Vai criar armadura amanhã. Esse bicho aí. Esse bicho vai ser sequestrado, né? Aí pra criar armadura. Putz, aí. É massa a visão do Manel, né? Esse bicho só não criou ainda. Porque ele não foi sequestrado. Só falta isso daí, né? Pra ele virar um homem de fé. Pois é, ele tem que ter um start, mas assim, não. Só falta ele ser sequestrado. Aí o que foi que ele fez? Ele criou a SpaceX com a missão de baratear e popularizar a viagem espacial. Ele quer, mano, que todo mundo, mano, chegando assim, ei, mano, quero viajar pro espaçozão, mano. Aí o cara tem acessibilidade ali, sendo que esse bicho, mano, ele... O engraçado é que todo mundo desses caras aí é tipo todo mundo milionário, entendeu? Exatamente. Porra, mano. Se tu não é milionário, a culpa é tua, mano. Só o que tem é milionário aí no meio do mundo. A culpa é tua. Esperando a viagem pro espaço, né? Tu sabe que teoricamente, mano, se tu não tiver dinheiro, nem na praia tu vai, né, mano? Quanto mais no espaço. O Pedro Dragon Blade aqui, mano, perguntou aqui, Manel, quanto custava pra te levar pro espaço? Até que tu acha que tu custa, Manel, pra te levar pro espaço aí? É, mas se for 20 mil por quilo, mano, por baixo assim, uns 600 mil. 600 mil. Não, mano. Ele tá falando o cálculo da vida dele, mano. Eu sou mole em peso, mano. Eu peso 80 quilos atualmente. 80 quilos? Mole em peso aqui. Pô, vamos calcular aqui, menino. Só numa banda, vamos, né? Vamos calcular aqui. É, aquele negócio que a galera pediu, só numa banda, né? 80 quilos vezes 20 mil. Tu tá custando 1.600.000 pra te levar, mano, pro espaço. Mano, foi mais, né? Mas foi 1 milhão a mais ali, 600.000, né? Manel aí todo... Manel aí quebrando o governo, mano. Manel aí quebrando o cinema, né, mano? Foi pelo atrás do Joel, do Neto aí. Esse cálculo aí foi pelo atrás do Joel. Multipliquei por um milhão, Gabriel. É, mano, tu sabe uma coisa curiosa desse negócio do Elon Musk, mano? O Elon Musk, ele foi estudar como é que os caras faziam um foguete, né? Aí, tipo, é isso aí, mano. Não, tá todo. Aí, tipo, ele olhou assim. Negócio novo. É, mano, um foguete a gente gasta aqui 700 milhões pra fazer o foguete. Esse bicho, beleza, mano. Aí depois disso aí, vocês conseguem reutilizar o foguete? Eu quero, tu é doido, mas a gente usa o foguete é só a ida, mano. bicho se despedaça todinho. Aí ele é, não, mas quer dizer que pra cada satélite vocês têm que construir um foguetezão todo do zero. Aí só os cientistas vão lá chinês balançando a cabeça. Aí foi por isso que ele decidiu criar a SpaceX, mano, porque ele achou isso aí putaria demais, mano. O cara gasta milhões num foguete e só usa o bicho uma vez, mano. Aí é. Aí. O foguete ali é aqueles foguetes de plástico, né? Inclusive, tem uma parada aí que eu vi, eu acho que foi num documentário, mano. Os caras dizendo que aquelas primeiras naves lá da Apollo, né? Apollo 1, não sei o que e tudo mais. Ela, a bicha era toda de papel filme, mancho. O cara tinha bem isso, mancho. Caralho, mancho, o negócio história aí. Tô dizendo, mano, essa história é mal contada. Bicho ali tudo de plástico, mano. É, sendo essa história assim, realmente fica meio estranho. É, mano. Doida, mancho. Aí. Desse jeito aí, a negada não vai nem até a esquina. O Manel não ia, não, né, mano? O Manel não ia pro espaço, não, desse jeito aí, né? Não, e aí, macho, o que foi que aconteceu, macho? O cara, o Elon Musk, mano, ele conseguiu diminuir, mano, o valor de 20 mil dólares pra 2.500 dólares por quilo. Aí, Manel, agora dá, hein? Agora dá. Agora o Manel embarca. Agora nós estamos lá. Agora vamos lá, Manel, comprar ali um assentozão ali. Ah, o que tu viu, mano? Aquele negócio das roupas, mano, dos astronautas ali, uma roupinha toda doideira, zona, é, velho. Não, a roupinha é estilo os Vingadores ali do Ultimato. Roupinha tipo Vingadores mesmo. Porque o negócio daquelas roupas ali de astronauta antigo, né, mano? Que é aquele capacetão muito louco, né, mano? Que o cara fica todo paia, né, mano, dentro da roupa. Ninguém sabe se o cara é gordo, se o cara é magro, né, direito. O cara parece uma bola, assim, né, ó. O cara andando parece o boneco de marshmallow do Caça Fantasma, né, aí o cara fica todo paiazão, mano, aquela roupa ali, velho. Mas o negócio, Manel, não é a lua. Vou te dizer qual o negócio, mano. Negócio. O Alexandre Foda, né, entrando nessa... O negócio, mano. É, mas eu posso só mais dizer mais uma curiosidade do Elon Musk, mano. Elon Musk. O Elão ali. Esse bicho, mano, é como o Joel diz, né? Ele era multimilionário do ramo da tecnologia. Aí os caras diziam que esse bicho era o Homem de Ferro, né? Aí vocês se lembram daquele caso, mano, que aconteceu uns anos atrás, de um bocado de criancinha asiático que foram fazer exploração numa caverna. Ah, sim. Aí a maré subiu e eles ficaram presos. Aí os caras, os cientistas do mundo todinho, né, vendo como é que ia tirar as crianças e tal, pra não morrer. Sim. Aí o Elon Musk chegou lá, né, não, mas eu sou o Elon Musk. Vou construir uma máquina aqui que vai tirar as crianças em uma semana. Os caras, esse bicho é foda, não sei o que e tal. É beleza, ele saiu, né? Até hoje, mano, os caras estão esperando essa máquina dele aí, mano, pra tirar as crianças. Então, os caras resgataram, né, as crianças? Não, o massa foi isso aí, mano, que quem teve contato com elas foi um mergulhador inglês, né, e tal, o cara passou por debaixo de água esse e tal. Esse cara aí foi aí foda. Aí o Elon Musk soube. Começou a escolher o cara no Twitter, ó, dizendo que o cara era viado. Maria, legado matando no nível, mano. Foi, não. Foi, mano, pesquisei depois. É, mano, parece aquelas brigas de bala. É, o cara, esse bicho tá muito arroz, que eu vou sair daí. Putaria de o cara demais. Chegou no bar, né? Pô, eu vou tirar essa criança agora. Esse bicho se torna muito viado. Caralho. Aí foi putaria, meu bicho. Mas o Elon Musk é massa, né? Só porque toda vida que eu lembro dessa história aí, mano, eu lembro desse bicho xingando o mergulhador no Twitter, mas foi massa demais. Putaria, meu bicho. O cara salvando as crianças e baito. Sai daí! Maria, meu velho! Aí o cara foi escrotão, foi, mano. Putaria, viu? Aí foi o fim, viu, mano? Mas o negócio, Manel. Eu achei. O negócio não é a Lua, Manel. O negócio é Marte agora, mano. A Lua é cor do passado, né, Manel? O negócio agora é Marte, né? Ei, mas deixa eu te perguntar. Ixi. Essa viagem do. Agora o Manel tá interessado. Do SpaceX. SpaceX. Eu tô interessado, hein, na viagem. Essa viagem aí, ele foi até aquela outra estação lá da galera da NASA. Aí foi só isso. Só isso, né? Como se fosse só o canal. Eu vou daqui pra. Ixi, pra onde? Deixa eu ver. Daqui pra um Monte Castelo e fica por isso mesmo, né? Só o Elon Musk assim, mano. Consegui enviar seres humanos do meu bolso pra Estação Espacial Internacional. O Manel passando pela sala. Só isso? Jesus. Sim, mas ele mandou só isso mesmo. Ora, porra, tu quer que ele passe mais o quê, mano? Eu queria que ele inventasse a armadura do Homem de Ferro mesmo. É, a armadura tinha sido melhor. O cara vai na armadura, né, pro espaço. Ah, o cara gastou milhões aí pra chegar bem ali na estação e fazer. É, mas o Homem de Ferro ali, Manel, no primeiro filme. Ei, pera aí, eles já estão voltando, né? Eles já fizeram foi voltar, mas. Ixi. Penso, acho que já voltaram já, os caras. Não, eu sei que eu vi um negócio dizendo que caiu lá em Los Angeles pra leste. Caiu, né? Um negócio aí. É, caiu. Derrubado, né? Retornou pra Los Angeles lá. Sempre não sei se foi os malucos estavam dentro ou não estavam dentro, né? Astronautas. O Helder Bruno aqui, Manel, perguntou aqui. Vocês viram o nome que o Elon Musk botou no filho dele? Qual foi o nome que o Elon Musk botou? Eu não vi. Responde aí, Helder. Responde aí que a gente fala aqui na. Mas eu pensei que isso era meme, né? Não, ele botou X13, alguma coisa assim, foi um código tipo um robô, Oxi, mano. Foi não, mano. Foi, mano. É tipo. X386W, uma coisa assim. O nome do menino é isso aí? Pois é, ele divulgou aí, mas eu pensei que era mesmo, não sabia que era verdade. Tá falando aqui, é o X. Que letra é essa, mas A é pregado um no outro. A-12. Xi. O nome do menino é isso. A é pregado no outro, é massa. A é pregado no outro. Vamos pra dentro! O Pedro Dragon Blade tá falando aqui, ó. Tô com pena dos filhos do Manel ali. O cara chama aí na. O cara chama ir numa estação espacial de só isso. Só isso. Menino do Manel. Menino do Manel aí chegando. Ei, pai, tirei 10 em matemática. Ó, o Manel, só isso? E aí a foto do Manel. Deixa eu ver isso aí, mano. Pode falar alto, né? Deixa eu ver isso, mano. Esse Manel gosta de viver perigosamente, aí, né, mano? O Icaro Maicon. Esse bicho. O Icaro Maicon tá botando a hashtag aí, mano. Hashtag só isso. Já pensou a hashtag chega lá no Elon Musk. Hashtag Elon Musk só isso, né? É, mano, era massa o Elon Musk vendo o vídeo, né? Aí dizendo, nego, mano. Aí ele manda um tweet pro Manel, né? Não, mas porra, agora eu vou construir a armadura. Agora vai, é. Aí um ano depois, esse bicho não construiu, né? Aí o Manel assim, cadê a armadura? Esse bicho vai, viado. Ai, pau no cu. Fala daí. Cara, porra. Putaria, viu? Ei, Manel, o que foi que tu achou do nome da nave do Elon Musk? Creu Dragon. Creu Dragon. Creu? Mentira, mano. É Creu. Tô dizendo, mano. Creu. Creu. O logo da... O logo da... da... Eu pensei que vocês estavam frescando, mano. Os caras tudo falando assunto sério aqui, mano. Só fatos verídicos, mano. Manoel e Elza. Manoel levando a pagode, né? É, Manoel. Se fosse turma pra batizar a espaçonave, tu metia qual nome? O quê? Se fosse turma que tivesse o direito de batizar a espaçonave, colocaria qual nome? Não, poderia ser Drago alguma coisa, mas menos o Creu, viu? Esse Creu aí foi pra falar. Laernezão, mano. Vixe, Laerne tá aí? Tá aqui no chat. Ele tá dizendo que a nave tá em 5 velocidades. Os caras são criativos, viu? Oh, caralho. É, mano. A galera só pode. Né? A galera tá frescando. Porque não existe, mano. O Pedro Dragon Ball, mano, tinha... tá falando aqui, ó. O mergulhador vai construir a armadura antes do Elon Musk. E o Elon Musk vai chamar ele de viado. Mergulhador? Mergulhador, mano. Mergulhador. Mergulhador. O Aquaman, mano, o Aquaman americano. O Helder Bruno tá perguntando, mano, se tu já se escalou pra ir pra Marte. Uma missão marciana, né? O Manel dançando no espaço sideral, né, mano? Michael Jackson. O Michael Jackson, ele queria dançar na Lua, não era não, Manel? O negócio do Moonwalker, né, e tal. O negócio dele, ele queria dançar na Lua. Aí ele ficar característico, né? Aí o Manel ali vai realizar o sonho do Michael, é de dançar na Lua, né, na superfície de Marte. Ô, putaria, viu, mano? Ei, mano, eu acho que tu teria coragem, Manel, de comprar... Ele chegou lá, constatou que chegou na aí, galera. Pera aí, mas cortou aí, mas cortou aí. Constatou que chegou aonde, mano? Chegou na base lá da NASA, na outra estação. Na estação, os caras não saíram nem da Terra ainda. Hã? Os caras não saíram nem da Terra ainda, mano. Que base, mano. Que os caras... Na estação, mano. Quer dizer... Os caras saíram da estação. E aí? Não, eles chegaram na estação. Chegaram na estação. No da NASA. É. Aí eles tiraram a foto e voltaram, foi? Acho que foi. Por isso é que a gente é só isso, mano. Só isso. Os caras foram pra lá pra estudar, Manel, mano, pra dar uma força lá na Estação Espacial Internacional, mano. Sim, mas eles foram pra estudar, eles ficaram só prestando. Porque pra mim parece que eles só tiraram a foto. Tiraram a foto, mano? Tiraram tudo a foto e voltaram. Pode tudo ter sido não, também, mano. Deles. Ei, Manel, tu sabe que ano passado, mano, o Elon Musk, mano, ele lançou no espaço sideral, mano, um carro da Tesla só pra frescar, né? Só pra frescar. Então, tudo é possível. Ei, macho, aquele carro ali da Tesla, bicho, é todo paiazão, viu? Bicho, parece um carro, sei lá, do pai. Aquele quadrado, né? É, mano, parece um carro do Play 1 ali, mano. Não, mas ele tá falando da picape, mas agora o Tesla mesmo original, mano, o bicho é irado. Tesla normal, né? Que o de 300 milhões. 300 milhões. 300 milhões. De apenas 300 milhões. Eu fico imaginando, é meu pai, mas meu pai indo comprar esse carro aí. Meu pai chegou ali na JM, mano. JM Móveis. Né? JM da Sargento. Aí chegou lá pra comprar a caminhonete zona. O cara falou lá o valor: cento e tantos mil, velho. Como é, menino? Meu pai, assim, é doido, mas esse carro é 2013, não sei o quê, tá doido. Ficando é doido, é porra. Ficando é doido, né? Aí ele queria avaliar, parece que ele queria avaliar o carro do meu pai em 10 mil só. Aí. Ei, mas tu é doido, porra, eu vou mandar aqui pro mecânico aqui. O mecânicozão botou 18 esses mil, pai. Esses mecânicos aí são as comédias, mano. Putaria, viu, macho? Vou ver aqui mais umas paradas do chat aqui, mano. É o Der Bruno. Falou que o Manel já até é bebo numa hora dessa. Respeita nem a live aí. Bicho todo de lado não, Manel. Só o cara todo empenado na live. Thiago Ribeiro perguntou aqui. Ei, Manel, o que é que tu achou do nude do Trump? Saiu algum nude do Trump aí, mano? Nude do Trump, não. Vi, não. Mas eu nem quero ver. Se saiu, deixa lá. Vai pra lá. Manel aí, eu estaria, bicho. Aí, Manel, tu acha que o ser humano, quando ele dominar a Lua e Marte ali, quando a gente conseguir colonizar Marte, tu acha que a gente vai conseguir conviver normal, mano, lá em Marte? Mano? Os caras fazem guerra aqui no, na Terra, né, mano? Imagina em Marte, né, mano? Eu acho que a morte, aí que a morte é mais certa, viu? Lá em Marte. Claro, a morte é mais certa. E quando foi que ela foi duvidosa na Terra, mano? Não, mas a morte por dias da guerra O cara no meio de uma pandemia zona, mano, negado morrendo na roda, o cara, não, mano, mas a morte lá é mais certa, porra, porra. Não, mano, eu quero dizer que vai ser, tipo, muita guerra, entendeu? A galera quer se matar muito lá. Se matar, é, mas... É, isso mesmo, nesse sentido, entendeu? Não que a morte é certa, mas que vão se matar. Acho que eu fico pensando nisso aí, mas a partir do momento que o cara conseguir colonizar Marte, né? E o cara começar a pensar numa vida em Marte, né? É, mano, sabe o que é que o cara podia fazer, mano? Vamos dizer... Eu vou pra Marte, aí, tal. Aí eu me estabeleço lá e tal, fico autossustentável, entendeu? Pronto, do jeito que eu tô aqui agora em Marte, eu consigo sobreviver e tal. Se tá tudo ok, mano, é só eu construir um sistema antimíssel, né não? Porque aí na hora que estiverem mandando as espaçonaves pra lá, eu derrubo. Aí ninguém mais entra no planeta, né não? Então é só chegar primeiro, né? É, o negócio é chegar primeiro e se estabelecer. Na hora que o cara tiver... Na verdade, a primeira, quem chegar primeiro fazer o sistema de início, hein? É. Não, mas o cara tem que se estabelecer primeiro pra negada mandar recurso, mano. Aí pronto, é quando o cara não depender mais nada da Terra, aí pronto, é o que passar no radar, o cara derruba. Que passar no radar... Mas como é que vai se chamar uma pessoa de Marte? Mano? Porque aqui na Terra é terráqueo, né? Aí lá vai ser marciano mesmo. Tu tá fora, não, do campo, sei, tá fora era, da câmera, mano. Não era pra ser um marciano. É isso, mano. A câmera tá se mexendo, mano. Isso é perigoso, viu, mano? A câmera se mexendo aí. Vai ser os marcianos. Como é que pode eu estar fora da câmera, mano? Se eu só passo assim, ó. Por que é que eu fico no meio da câmera, né, Rosé? É porque ficar de lado da câmera, não. É porque tu tem que ficar sentado como um ser humano normal, mano. Tá apoiado nos lados, mano. Porque na minha câmera aqui, mano, tu tava todo de ladozão. Todo pronto. Aí o bicho ficou cortado aqui, porque eu tenho que cortar a tua imagem. Ei, Manel, agora o que o pessoal diz, mano, que uma das maiores dificuldades de estabelecer uma colônia em Marte é a questão da sobrevivência com poucos recursos, né? O planeta é meio limitado e tal. Aí eu queria que tu dissesse pra gente, mano. O planeta. O quê, mano? O planeta. Aí dentro. Eu queria que tu dissesse pra gente, mano, como é a experiência do ser humano viver sem energia elétrica, mano. Puxa. O Neto tá frescando com essa comédia aí, porque, vixe, mano, apareceu um trem da América aí, ó. Morreu, hein, mano? Ei, ele tá frescando isso aí porque eu tô já faz 5 dias, né, Neto? 5 dias sem luz, mano. Já é isso, mano. Mas, inclusive, mano, o meu pai, mano, ele... Quando tava construindo a casa lá no interior, mano, aí os caras construindo lá, né? Aí, eu não sei o que foi que os caras tiveram que fazer, mano. Tiveram que desligar a energia, né? Pra poder... pra poder fazer alguma coisa lá, mano. Olha, a galera fez pra esculhambar. Aí o meu pai chegou lá, mano, uma sexta-feira, mano, pra ficar lá o final de semana, né? Meu pai chegou lá de noite, mano, já tava tudo escuro, mano. Aí esses fela da puta desligaram, foi tudo aqui. Deixaram aqui. Passei luz. É, mano, o mais massa foi porque a turma cortou a luz do Manel numa sexta-feira à noite também, mano. Os caras são escrotos, mano. Porque os caras escolhem logo a sexta, velho. Passa o sábado e o domingo, cara. É, mas foi fácil isso aí. Esperaram pra ligarem de novo, né, velho? A galera cortou a luz ali estrategicamente errado, viu? Sim, aí quais as dicas que tu daria, mano, pra os exploradores de Marte, mano, manter a calma num ambiente sem eletricidade, mano. Agora eu tô com medo, né? Tanto... roubar a energia dos vizinhos. Eu sei que o cara ficar sem luz é uma desgraça, viu, mano? Como é que tu ir pra Marte, mano? Hã? Como é que eu vou pra Marte? Sem luz. Pronto, mas diz aí como é que tu fez pra preservar os alimentos sem energia elétrica. Eu passei esses 5 dias aqui, mas só na maciota. É. Travou, mano. Voltou aí? Voltou agora. Eu passei esses 5 dias aqui, mas com a extensão do vizinho, irmão. Aí quando foi ontem, a vizinha me disse que viu um maluco da Coelhos lá embaixo. Aí eu vi xingar agora, hein? O maluco da Coelhos chegou, então vai ser agora. Aí eu fui ligar a geral, né? Pra ver se tinha voltado, né? Só papos. Aí, não, aí o mais massa é que quem me emprestou a energia que foi a extensão segurou, ficou, o olho desceu, vai lá, eu vou ver lá se ligou, se tá funcionando, né? Pois quando eu subi, nesse bicho fechou a porta, mano. Aí te trancou com a energia desligada. Fechou a porta do apartamento, justamente, ele fechou a porta do apartamento dele, entendeu? Aí eu não queria perturbar ele, né? A família dele, porque a mulher dele tava lá também, todo mundo. Eu não perturbar esse bicho, não, né, mano? Mas na minha, passei a noite sem energia. Não deixou a extensão pro lado de cá, entendeu? Ele não deixou a extensão pro lado de cá, ele errou, entendeu? Ele errou, aí, ele errou. Não, ele levou. Ah, aí quando Não, peraí, deixa eu só entender a história, mano. O cara viu que tu tava sem energia, aí passou uma extensão da casa dele pra tua, né? Pra poder ajudar. Isso na sexta-feira, né? Aí na quarta-feira da outra semana, tu ainda tava usando a energia lá do cara e tal. Numa boa. Aí o cara inventou que um cara da Coelce lá embaixo. Não, foi a outra vizinha. Tu desceu, foi combinado, mas isso aí, mano. Os caras inventaram, ei, mano, a Coelce tá lá embaixo. Aí tu correu, na hora que tu correu, o cara puxou a extensão dele de volta e trancou a porta. Foi quase isso, foi bem, foi por aí. Foi tudo macuminado, é como a pessoa chama. É, mas macuminado. Pois é, aí quando foi hoje, a mulher veio, oi, tudo bem? Vocês estão com a conexão, ó. Aí eu não, ainda tá na mesma. Aí ele fala, meu Deus, ele fez a porta ontem, pegou a extensão e acabou esquecendo de vocês. Menino, vamos deixar aqui a extensão pro rapaz. Aí ela foi, pegou a extinção e me entregou de volta. Aí eu, né, mano? O cara tem que aceitar. O cara tem que aceitar. Olha aí, mano. É por isso que começa a ser Marte. Se fosse em Marte, mano, Manel tinha metido a mão na cara da mulher porque esse bicho tava puto. E começava a guerra. Começava a guerra. Eu não queria incomodar. Eu não queria incomodar o povo, entendeu? Isso aí não conhecia. Né? Fico imaginando, é o Manel, mano. Manel ali na. Manel na cápsulazinha dele, né? Lá em Marte. Aí ele entrando assim dentro de casa e tudo escuro, né? Porra, meu, desligaram de novo a energia. Aí só os marcianos ali na casa vizinha, né? Dizendo assim, porra, esse baitola aqui tá querendo ligar a extensão de novo. É desse jeito, mano. Pronto, é exatamente aí que ia começar a guerra. Os marcianos, mano, ia começar tudo de boa. Não, mas a gente empresta aqui a luz e tal, puxa uma extensão e tal. Aí só o Manel assim, não, mano, a NASA tá mandando aí as baterias, mas semana que vem chega. Aí passa um mês, o Manel lá na aba do marciano, aí o marciano na puta. É o marciano assim, ei, mano, pega aí a sonda aí, mano, pega aí. O cara aqui da... Deixa eu ver aqui, o Vitor Felipe, mano, falou assim, de acordo com a Baba Vanga, aí, porque Baba Vanga aí é... É certeza que vai dar certo, né, mano? Aí, Baba Vanga aí é... O que é Baba Vanga? É isso. É uma marca de cosmético, mano. De acordo com a Baba Vanga, o ser humano vai continuar guerreando apesar do avanço da civilização. Tá verdade, né, mano? Ali, o ser humano não tem jeito não, né, mano? É. Já dizia o Júnior, né, mano? O ser humano tem... Não, já dizia o Branco. O Pedro Dragon Blade perguntou aqui, Manel. Manel, você iria pra Marte fugido de um agiota? Com certeza, né, Manel? Agiota? Se ele quisesse me matar, melhor sair fora, né? É melhor ir pra Marte do que perder a vida, né, mano? É. Na minha visão leiga de ser, eu acho que é. E aí, Manel, o Anderson Costa tá falando aqui. O Manel só quer parecer a foto do currículo do Robocop, só de perfil. Como é que o cara consegue lembrar do negócio desse, mano? Foto do currículo do Robocop. Foto do Robocop. É, mas foi muita putaria, mas quando a gente viu isso, mano, porque a gente tava trabalhando lá normal, né? Aí só a menina assim que tava do nosso lado mostrando o papel, né? Assim, com o currículo, assim, aí mostrou a foto. Aí ele todo de ladozão, né? Assim, todo. Aí a gente começou a rir, mas aí, puta que pariu. E a galera sem entender porra nenhuma que a gente tá rindo. Isso aí foi um dia lendário, mano. O Vitor Felipe falou aqui, Manel. Devia ter chamado o Manel ao invés do Matt Damon pra fazer o perdido. Pra fazer o perdido em Martezão. Isso é verdade, né, Manel? O Manel ali naquele filme fazia era morar, né, mano? Em Marte ali. Não tinha pra ninguém, não, né, mano? Não, Matt Damon. Matt Damon, mano. O errado, mano, daquele filme do Matt Damon é que os caras mandam cientistas pro espaço. O Manel aí, mano, o bicho é da linha Armagedon, mano. Tem que mandar trabalhadores braçais, mano, pro espaço. O Manel perguntando se quem ia com ele pra Marte ia ser o Terry Crews. Inclusive, mano, seria uma boa dupla, viu, mano? O Manel e o Terry Crews no espaço. Manda também o Chris Tucker. Né? O Chris Tuckerzão ali só pra fazer a dupla zona, né? É, mano, eu fico imaginando também, mano, quando o cara finalmente faz. Bom, tá, a gente imaginando assim: o ser humano se estabeleceu em Marte. Certo. Quando nasceu o primeiro ser humano em Marte, mano? Nasceu o primeiro marciano, bicho. Vai ser um evento doideira, mano. Vai ser massa esse dia aí. Vai ser um doideira. Primeiro marciano a nascer lá no planeta, mano. Isso é doido, mas vai ser doideira demais, mano. Mas isso aí, mano. O ser humano, ele não liga muito pra acontecimentos científicos, não, mano. Porque, tipo, hoje em dia, mano, ninguém liga mais pro primeiro bebê de proveta, pro primeiro transplante de coração. Mas até pros hoje gêmeos... Até hoje os caras estão dizendo aí do negócio do bebê real aí, mano, da... da coroa inglesa, né, velho? É porque a negada liga pra fofoca, mano. É eventos puramente científicos, mano. Negada aí também, aí, não. Né? O cara mete ao pau. É. Agora, se uma criança em Marte nascer com chifres, vixe, aí o pessoal vai dar atenção. Mano. Nascer verde. O João Inácio Júnior ali mostrando no programa dele, né, mano? É, meu bebê com chifres. E a onda gigante que vai destruir as cidades de Marte, né? Essa onda zona aí de 80 metros aí, putaria, viu? Até hoje os caras estão esperando isso, velho. A onda de Marte ou a onda daqui? As duas, mano. As duas. Eu me lembro, mano, que minha mãe me contou isso daí, mano, com os olhos arregaladosão assim. Não, o João Inácio Júnior disse. É porque vai acontecer. O João Inácio não mente, né, mano? Acaba dizendo, né? Meio caminho ali. Aí tá, até hoje a gente tá esperando aí. Compraram boia e tudo pra sobreviver a onda gigante. Isso é essa putaria, né? No dia da onda gigante, teu pai botando a capa de chuva no carro, né? Pra não ter perigo. Não, mano, aí molhar aí o carro. Eu fico, macho, quando começarem, a vender os primeiros lotes de Marte, mano. Peraí, mano, é um Asila. Felipe de Souza aqui, ó, ele tá no Instagram dizendo que tá ouvindo o Asila do Sr. Pinot. Ele tava ouvindo hoje. Aí como é que manda o link aí pra ele assistir a live agora? Só mandar pelo YouTube, Zé. Pede pra ele se inscrever, não, mano, no canal, mano. Já tá rolando aí. Se inscreve. Ele entra no YouTube e escreve Azileitor, mano. É, ele cai na live. É. Melhor. O Sidney Mello perguntou aqui, mano. E o governo, mano? Como é que tá aí? É, mas a pergunta do Sidney é interessante, mano. Como é que será que vai ser o governo em Marte? Porque, tipo, se o Elon Musk chegar primeiro, aí pronto, ele é um imperador. Aí de lá... Imperador. Que ele pode se dar o título que ele quiser, mas ele chegou primeiro. Ah, é, né? Então eu vou chegar primeiro, então. O imperador é o Luiz. Mano. O império do Manel, é, mano. É. Aí, macho, eu ajeitei a câmera do Manel aqui e o Manel se entortou de novo pro outro lado, macho. O cara tem que ficar igual o Monopo, o cara disse aí, mano. Ei, macho, os caras estão dizendo aqui, mano, Laerme tá dizendo aqui, mano, que quando tiverem os colégios lá em Marte, né, aí os caras vão chamar ali o primeiro filho... Primeiro bebê marciano ali de Fi da Alien. Fi da Alien? Sai daí, Fi da Alien. Viva aquele apelido, sai daí, né? Rapaz. Isso aí é coisa de terráqueo mesmo, viu, mãe? Os marcianos lá tudo intelectualizado e tal, querendo desenvolver o planeta. Com as cabeças. Só os terráqueos lá tudo frescando, ei, xingando os caras. Vai, tolo, cara. Só o filho do Elon Musk tweetando, né? Vai, tolo, cruzado. O Anderson Costa tá dizendo aqui, inclusive, capaz do senhor Pinóquio falar que já foi pra Marte e voltou. Isso aí é certeza, né? Isso. Aí ele acertou, viu? Aí você acertou e cheio, viu, meu amigo? Ele pode até dizer que não foi ele que foi, mas um amigo dele, ou então mandou uma cápsula pra lá, sei lá. Mandou uma cápsula pra lá, pra Marte, mano. Oi. Felipe Oliveira levantou um questionamento bom aqui, Manoel. Senhor Pinóquio e Isaías em Marte. Aí assim... Ei, mano, ia ser um estudo científico muito louco, né? O cara mandava a equipe Senhor Pinóquio e a equipe Isaías, um pra cada ponto do planeta Marte, mano. Aí o cara ia analisar... Pois é. O cara ia analisar o desenvolvimento da civilização a partir daí. Como é que a civilização marciana ia lidar com esses caras? Ali, ó. Mas eu acho que seria massa, mano. Eu imagine os golpes ali do Isaías, mano, em Marte, mano. Chegando os marcianos lá, tudo tranquilo, de boa, mano. Esse bicho assim, não sei o que, aí sumindo ali a cápsula laser do Marte. Ei, mano, mas pra tu ver como o ser humano é filha da puta, né, mano? A sociedade marciana, mano, tá lá toda bem desenvolvida, né, estruturada. É o que é que o ser humano envia, mano? Senhor Pinóquio e Isaías, mano. A mentira e o roubo pro planeta, mano. Aí, pô, tempo, os marcianos tudo mentindo. O filho do marciano chega em casa lá tocando terror, roubando dinheiro do pai. Os caras sem entender o que é, ó. Aí o marciano vão lá, né? Rapaz, onde é que foi que tu aprendeu isso daí, mano? Não, não sei o quê. Falando do Isaías. Com certeza o Isaías ia roubar o deck do menino no colégio, né, mano? O deckzão marciano dele. O deck de criaturas espaciais, né? O menino mostrando assim, aí de repente sumindo, né? A mochila dele. Putaria, viu? Criaturas espaciais, ó. Felipe Oliveira de CCL. Isaías é químico. Já pode ir na missão aí. Ó, é verdade, né, mano? Isaías aí é... Vixe, o cara lembrou, mano. É mesmo, mano. Pinóquio... Ei, mano, eu vou falar em químico. Pois é, mano. É o quê, mano? É o quê, mano? O Pinóquio e Isaías, mano. O Pinóquio não, mano. O Ferroni, né? Ele é químico. Aí quando quando se encontrava ele e Isaías, aí, pô, lá é químico, se bata de rua, mano. É, isso é preconceito, pô, mano. Só porque o Isaías era membro de uma gangue, você não aceita que o cara tem nível superior, mano. É o Ferrolho não, o cara tem nome com ele, não, mano. É bom. Eu fico imaginando também o PC, né, mano? Em Marte, PC em Marte, mano. Eu chegando lá, rapaz, mas será que descobriram um dinossauro aqui em Marte? Eu pensei em investigar, né? Se tinha fósseis marcianos. Eles não pensam. Tu queria, Manel, ter uma casa ali em Marte, ali, casinha, casebrezinho. Aquelas casinhas redondas, Manel. Aquelas casinhas redondas ali, da cápsulazinha. Tem um jeepzinho lunar, né? E tal, pro cara dar umas voltas. Só não tem praia, né? Lá, Manel. Porque lá é cheio daquela areia vermelha, né? Lá. É, Manel, mano, tu sabia que os astronautas bebem a própria urina filtrada, mano? Ixi, mano, ia ser complicado, né, mano? Já pensou nesse caso aí? Ia ser massa o Isaías, né, mano? Isaías, assim, o Manel indo em Marte, né? Aí só o Manel mijando assim, né? Aí, mas esse copo aqui é o meu, viu? O copo de água, né? Não, só Isaías, essa putaria, né? O Isaías ali mijando, né? Não, mano, tu vai ter que beber o meu mijo, baitola, que agora eu vou beber a tua água aí. Eu ia dizer que o Isaías, mano, ia desenvolver o primeiro gato marciano, mano. Pra água que entra na casa do Isaías ter a limpa, cigarro que chegava na casa do Manel era filtrado ali. Felipe Oliveira perguntou aqui uma pergunta misteriosa, Manel. Afinal de contas, o Isaías tem quantos anos? Aí? Isaías tem quantos anos? Isso é uma pergunta interessante, né, Manel? Porque na época que a gente era ali do Fish Quest, o bicho já tinha uns 30 e tantos, né? Mais de 30 e tantos. É mesmo. Caramba. Usar a palavra certa, viu? Ei, Manel, o Diego Benevites perguntou aqui se tu tá assado, mano. Tu só senta todo torto aí na cadeira. É uma possibilidade forte, viu? Não é mais do nada. O Felipe Oliveira falou aqui, mano. Isaías ia pedir o comunicador espacial do Manel emprestado e nunca mais ia devolver. É, mas eu também imagino muito isso aí, ó, mano. Isaías batendo lá na cápsula do Manel, o Manel abrindo. E que é, mas não, mano, eu emprestei o comunicador, mano. Preciso falar com a Terra e tal. Ah, o Manel, beleza, né? E duas semanas depois, o Manel, cadê Isaías, mano? Comunicador. Ah, o Isaías, assim, que comunicador, mano? Tu é doido? Tu é doido? Só o Isaías falando assim, mano. Só o Isaías falando assim, né? Não, mano. Ei, mano, não liga mais pra minha casa, não, que minha mãe tá preocupada, né? Eles iam pensar que eram os marcianos ligando pra ti. Putaria, viu? Ele falou quadrão. Eu tenho quase certeza, mas que o Isaías ia falar assim: ei, Manel, me presta aí teu foguete aí, mano, pra mim só ali na terra fazer um negócio e que eu devolvo aí, mano. Aí ele vai lá na terra, né, e nunca mais aparece. Isso é meu filho, para de travar carniço. Eu acho que a internet aqui é um tolete, ó. Falar nisso tá é bom, né? O Felipe Oliveira falou aqui, mano. A mãe dele tem problema no coração, mano. Sacanagem ali com a mãe do Isaías. O Helder Bruno falou aqui, mano. O Manel ia ser o primeiro a ser enganado em Marte. Parece que esse bicho tem um chão. Um chão, mano. Enganado em Marte. Ia ser o primeiro golpe marciano que alguém ia levar, né? Só o Isaías chegando em Marte aí, ensinando os marcianos a enrolar o povo, né? O Isaías dando o endereço da cápsula do Manel pros marcianos irem treinar, né? Lá. O Felipe Oliveira falou aqui: Manel ia abrir um Frangolândia em Marte. Vixe, doido. Aí eu ia ficar rico, sabe? Frangolândia tá dominando Fortaleza aqui. Inclusive aí, mandem mensagens aí pra gente encerrar a live, né? A gente encerra a live aí, mandem mensagens aí. Mensagens de finalização. Com a hashtag mesmo, só isso, né? Hashtag só isso. Então, poderia ser hashtag seu viado, né? Mas ia ser muito agressivo, né? Os caras não iam aguentar. Não pode ser... Se fosse seu viado... O Elon Musk ia descobrir, mano. A internet do Manel aí já é a maior mentira, mano. Esse bicho ia mandar derrubar ali. Derrubar a internet logo do Manel aí, menino. E a moral da história, Manel. Aí. Tinha que ser logo a vila, já pega aí. Pra... Ei, Manel, o Pedro Dragon Blade pediu pra tu mandar um. Pediu pra tu mandar um. Um abraço pra malu, tia dele. Malu. Pra eu mandar o tia. O... Não, essa tia aí pode falar o nome dela. Fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí, fala aí. Aí mata aqui o Joel. Joel, espera aí, deixa eu mandar o nome dela. Fala aí, fala aí, mano. Fala aí, meu Deus. É a Deide Costa. Deide. O Netozão aí sempre dá um alô pra essa tia aí, né? Caramba, né, mano? Mas daí, Felipe... mano, tu que tá sentando todo torto aí. O Felipe Oliveira perguntou aqui, mano, como é que ia ser o confronto com o primeiro confronto com a barata marciana, mano. Ixi, ia mesmo. Ser doideira, viu? Porque tu, porque tu sabe que a barata marciana tem mais de 3 metros de altura. Aí tem que chamar um exército. Chamar um exército pra matar. Loucura, mano. Não é fácil, não, mano. Tá pensando que... Inclusive, mano, tem que ter o um episódio só do Manel contra a barata marciana, viu, mano? Isso é doideira, isso aí. Eu ouvi dizer que a barata marciana tem 12 patas, mano. Ah, peraí. Tá, ainda. Tá criando um mutante, não é uma barata, não. Ora, mas é a marciana, bichão. Ora, não é a normal da Terra, não. Essa aqui da Terra tu mata na chinelada aí, minha. Aí tu pensa que é assim. Mas a da Terra tem. A da Terra tem quantas patas agora? 6. Cheio. A dama de Marte tem 12 e ainda voa. Voa, né? Voar o upgradezão Master, né? E agora, Manel? Como é que vai ficar aí? Tua situação aí, né, em Marte? Agora eu voltava pra voar. Eu voltava pra porta aqui rapidinho, né? Pede, o Helder Bruno falou aqui, pede pro Manel tirar a Ribeiro Net, que tá com muita latência aí. Ribeiro Neto. Ei, ontem o Neto perdeu, né? A história do Ribeiro Neto e ontem. Ribeiro Neto. Conta aí de novo, Manel, só pra se divertir. Conta aí, mas do Ribeiro, pra quem não veio ontem. Quer dizer, eu, na verdade. Eu me lascando aqui na conexão, aí o nome da conexão aqui é RNet, ó. Os caras ficaram querendo Ribeiro Neto. Testando por nome. Aí não, é porque é ruim, né? É, não sei o quê. Aí apareceu a Ribeiro Neto, aí. Ei, mas era massa, mas se fosse o Manaus esculhambando a internet, né? Não, mas essa porra não presta, não sei o quê. Esse bicho puto lá na loja aí pedindo pra falar com o gerente. Aí só saindo do escritório, mano, o Ribeiro ali, mano, com a camisa social, uma gravata, mano. Aí metendo a mão nos peitos do mano. Como é que é, mano? Tá dizendo que minha empresa é ruim, hein? Dando ombrada, né, no Manel? E dando ombrada dele. É, tô metendo a mão no peito dele e dando ombrada ali. O Ribeiro com bigodinho ali, o cabelo de mecânico. Aí, o Ribeiro com bigodinho, ó. Aí vai matado. Ei, mano. Desgraçado, ó. Os caras estão pedindo aqui o áudio da barata zona, Manel. Pera aí que eu tô preparando aqui. Cadê? Eu tô preparando, né? Pera aí. Pessoal, eu ontem não estava preparado, né? Mas hoje. O cara tá. Peraí, menino, peraí. O Sidney Mello perguntou aqui, o PC já disse que pode ter dinossauro em Marte. Inclusive foi uma das primeiras coisas que o PC falou, né, mano, no grupo ali. Ei, mano, já disse que tem dinossauro de Marte aí. Inclusive, mano, quando o PC vier, ele vai esclarecer sobre os reptilianos em Marte. Ixi, é verdade, né, mano, os reptilianos. Porque existe, isso aí é outra raça, né, mano, que tem em Marte lá, mano. Tem os marcianos, que esses aí são até pacíficos, mas depois que eles descobriram a libertinagem, né, do Isaías, eles aprenderam ali os conceitos de roubo, né, de mentira. Ei, mano, vou falar uma coisa aqui, peraí. Reptilianos. O áudio da barata. Pronto, Manoel vai errar, hein? Ixi, mas deu branco. Deu branco. Agora, hein? Olha o encerramento, agora, Manoel. Prepara. Pra encerrar. Inclusive, se inscreve aí no canal aí, né? Pra acompanhar as nossas lives. Falar nisso, eu nem falei que vocês devem, por favor. Devem o quê, mano? Vocês devem, por favor, se inscrever no Telos Games. Telos Games. Onde eu estou fazendo as lives de jogos de LOL e etc e tal. Muitos jogos. Manoel, pra encerrar. Se não tiver. Se o Wolverine Origem, ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro, bicho. Só uma parada pra zona aqui no meu quarto. Inclusive, vamos encerrando a live, né? Encerra a live. Falou, negado. Falou. Hasta la vista, baby.